Você é o presente que ganhei quando nasci. O seu abraço bem forte, oh mãe, faz o meu medo sumir. Mãe, hoje eu te agradeço por cuidar tanto de mim. Essa canção é só sua, oh mãe. Quero você sempre aqui. Anjos existem, Deus quem criou. Beleza eterna, anjos de amor. Nada que eu diga pode explicar. Você é o presente que ganhei quando nasci. O seu abraço bem forte, oh mãe, faz o meu medo sumir. Mãe, hoje eu te agradeço por cuidar tanto de mim. Essa canção é só sua, oh mãe. Quero você sempre aqui.